Todo mundo no swing, na mulher carioca. Vai pra roda sambar. Gosta de brincar, deixa o povo todo babando no chão. É o tempero do feijão. Não faz careta, ela sabe cantar. Bota a saia pra rodar. Na veia.